O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que dá testemunho destas coisas, diz: certamente venho sem demora. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, com o pastor Ezequiel Gomes. Boa tarde, ouvinte da Rádio Novo Tempo. Que grande privilégio é para mim estar ao teu lado neste momento. O título do programa de hoje é Jesus morreu por todos os seres humanos. A Bíblia nos diz assim em 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Ele mesmo, Jesus, carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas nós fomos sarados. A doutrina da salvação através da cruz de Jesus Cristo é ampla, maravilhosa e impressionante. Nos enche de admiração por tão grande amor de Deus a ponto de enviar seu Filho para morrer por nós, a ponto de Cristo carregar em si mesmo a culpa de tudo aquilo diante de que ele era inocente. Entretanto, entre os variados grupos cristãos que existem na face desta terra, existem muitas discussões acaloradas a respeito da doutrina da salvação. Como entender essa doutrina de forma coerente com a palavra de Deus? Existe um grupo de cristãos que acredita que Jesus morreu somente pelos escolhidos por Deus para a salvação. E você poderia perguntar para mim: pastor, sob qual fundamento esse grupo assevera esse tipo de coisa? Um exemplo da forma como tais pessoas raciocinam pode ser visto a partir de Efésios capítulo 5, verso 25. Ali, Paulo diz o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Tais pessoas gostam de enfatizar o seguinte: percebam, Jesus se entregou pela igreja e não por todos os seres humanos. Além disso, se defende que a salvação é incondicional e não depende de nenhuma espécie de cooperação humana. Diante de tais paradigmas, porém, se torna incompreensível a salvação de uns e a perdição de outros. Se salvação ou perdição são incondicionais e não estão atreladas aos pecados dos perdidos, nem à fé dos salvos, ficamos sem critério para perceber por que uns estarão no céu e outros serão condenados à segunda morte. Tais questões podem ser confusas para algumas pessoas, mas a palavra de Deus não nos deixa às cegas diante de uma tão importante questão. A despeito das longas discussões a respeito desse assunto, podemos perceber um fato muito bem estabelecido na palavra de Deus que nos ajudará a dar a resposta final a respeito desta questão. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, nos diz o seguinte: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Aqui, Pedro é muito claro em afirmar que existem pessoas que, através da falsidade, da dissimulação, da heresia e de negar o soberano Senhor, vão trazer sobre si a repentina destruição. O mais importante, porém, nesse verso é a designação deste Senhor soberano que é renegado como aquele que os resgatou. Os falsos profetas de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, foram pessoas resgatadas pelo Senhor, mas que pela sua rebeldia, heresia e decisão estão trazendo sobre si a destruição. Portanto, ninguém será destruído por ter sido incondicionalmente escolhido por Deus para sofrer a segunda morte, muito menos para ser torturado no inferno do imaginário popular. A doutrina da salvação ou perdição incondicional, bem como da morte de Jesus somente pelos eleitos, é uma doutrina monstruosa que não corresponde à verdade do Senhor. Se ela fosse verdadeira, Deus seria injusto, mas longe de Deus tal coisa. Deus é soberano e justo e resgatou todos os seres humanos na cruz do Calvário, ainda que respeite a decisão de cada um se crê ou não crê. E a boa notícia hoje é que você, ouvinte da Rádio Novo Tempo, pode estar no grupo daqueles que creem e ter a certeza absoluta de que Jesus Cristo morreu por você, porque Ele te amou com amor eterno. E é Ele que voltará nas nuvens do céu e que muito em breve possamos olhar para o alto, vê-Lo retornando e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Se você quer aprender um pouco mais da Palavra de Deus, entre em contato conosco pelo telefone 0-51-3375-1656, 0-51-3375-1656. Será um prazer receber a sua ligação.